Ando pós-modernamente apaixonado pela nova geladeira. Primeira escrava branca que eu comprei veio e fez a revolução. Esse eterno feminino do conforto industrial injetou-se em minha veia. Dei bandeira e ao pôr fé nessa deusa gorda da tecnologia, gelei de pura emoção. Ora, desde muito adolescente me arrepio ante empregada debutante. Uma elétrica doméstica então, que sex appeal, dá-me um frio na barriga. Essa deusa da fertilidade, ready made lá do chão, já passou de minha amante. Virou superstar, a mulher ideal, mais que mãe, mais que a outra puta amiga. Mr. N, o Papa Pop, e outro amigo meu, Xarope, se cansaram de dizer pra que Deus, dinheiro e sexo, ideal, pátria e família, pra quem já tem frigideira. É Freud, rapaziada, ir a cair na cantada de um objeto mulher. Eu me consumo, madame, e a classe média que manda, se o céu a prazo se der. Que brancorno abre e fecha sensual dessa Nossa Senhora cética. Com ela eu saio e traio a televisão, rainha minha e de você. Dona Frígida me come, patroquidas da brincão. Filho compromete a estética. Como é de pulga e momo, como tomo tudo dela, deleites da frigideira. Inventores de madame Frigideira, peço bis, muito obrigado. Afinal, na geladeira, bem ou mal, pôs-se o futuro do país. E o futuro de terceira, posto assim na geladeira, nunca vai ficar passado. Queira Deus que enfim dá o dia, já de cabecinha fria, não leve um doce gelado. Trocadilho infame, la vraie balade dame, então já digo o contrário.